cê me conhece? Não? Então vai segurando. Aqui o Vida Louca original que tá falando. 2008. E o gueto continua com a corda no pescoço. Polícia invadindo os becos, pronta pra matar. Atrás do Vida Louca que gostava de pagar. Só que cês chegaram tarde, o Vida Louca graduou. Tá formado em direito e é chamado de doutor. Anda todo de gravata, de sapato, bico fino. Se colar lá no congresso vai acabar nos confundindo. Tem diploma igual ele, sabe o que é roubar. Mas em Brasília não se rouba, vai se lascar. Já se foi aquele tempo que cês passava batido. Hoje o gueto tá na sua, cês tá todo engrupido. A saúde do país já morreu agonizando. A cultura, o lazer não faz parte dos seus planos. É Brasil, democracia na favela é prejuízo. Lá manda quem que pode, obedece quem tem juízo. Vai, ladrão. Documento do veículo e habilitação. Que você faz? Que eu faço? Sou semi-analfabeto, nordestino e favelado. Tenho 3 predicados. Ah, senhor, esqueci. Sou estudante de direito, 5º anista. Já era delegado, só nos resta opção. Fazer daquele jeito e declarar que é ex-ladrão. Esse cara é nocivo, ele é contra o sistema. E formado em direito vai trazer muito problema. Induzir na molecada a estudar um pouco mais. Vai mostrar que tem direito, que é só correr atrás. Já pensou, seu delegado? Eles são a maioria. E com a raiva que eles têm lá da nossa burguesia. Sem contar com a segurança que nós presta pros bacana. Que quer ver o gueto morto, tá gravando, eu disse encana. Tô de volta, tô no jogo, destemido e sem medo. Quem pensou que nós já era trilha sonora do gueto? Contundente como cê, arrogante só pros bicos que só quer zé polvinha. O que eu penso, o que eu digo, nada contra morojão. Faz aí o seu papel, fica frio que cu de burro também tem lugar no céu. Não foi eu que quis assim, sens que não gostou de mim. Só que nunca se declara, fica só de tititi. Tá com medo, a cara pulsa, mas parece a sua foto. Você acha que eu sou bruxo, que eu devo jogar na loto? Já falei, quer me matar? Entra aí que essa é a fila. Mas cuidado com o ditado, que malandro não cochila. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Delegado, ele é folgado, continua provocando. Diz que acredita em Deus e não tem medo do meu cano. Diz que cano enferruja, fé em Deus move montanha. Estudar direito é tudo, desse cara cês não ganha. Diz que não me deve nada, que eu trabalho pro sistema. Bate aí meu DVC, que aqui é sem problema. Eita cara abusado, Vida Louca, boca dura. Quero ver se ele folgava, se hoje fosse a ditadura. Eu já tinha encaminhado esse rap pro inferno. Sorte que você não é Deus, é um semi-analfabeto. E primeiro que não é rap, eu sou rap, meu senhor. Faz aí o seu trabalho e me respeita, por favor. Deixa a sua opinião, que eu sei que é pessoal. Pausar com aquele cara que entra lá no seu quintal, que assobia e que chama seu cachorro pelo nome. Aí é a sua cara se fazer de super-homem. Vai, maluco, cala a boca, que cê já falou demais. Se não tivesse de dia, te mostrava como faz. Infelizmente é assim mesmo, vocês sempre têm razão. Mas o Deus a que eu sirvo, Vegeta até o vulcão. Aí Steve, cê tá muito mole. Põe esse cara na linha aí, deixa eu falar com ele. Eu não sei, parece ele, só que pá diminuiu. Eu mosquei, virei o rosto e o Vida Louca sumiu. Tá aqui no lugar dele, um pivete, o Zequinha. É marrento, ginga bem, ouve aí, fica na linha. Aí sistema, tô crescendo com mod de você. Estudando até umas horas, que é pra mod perecer. Delegado federal, vou prender todo o surítio. Que eu cheio de tapa na cara e vou pagar que é comigo. E vai ser questão de honra, embaçar na de vocês. Vocês não era todo pã, tá chegando nossa vez. Tô crescendo e tô lendo, e tô só me informando. Tá achando que atacando vai ficar nos humilhando. Você veio aqui no gueto e de volta nós te deu. Você foi lá pra Brasília e de nós se esqueceu. Vai pensando que tá doce, que eu penso amanhã. Vou você numa cadeia, psicólogo de van. Nada disso te ajuda, seu pilantra, seu ladrão. Sua ação lá no passado